estabilizar localizador, gol 982. Ano 982, completa final agora, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, gol 1982. Papapá, Mike, o Delta agora, torre 118, decimal 95. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 110 com a curva à direita na saída da El, Leda Bridge via Ampezulu 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após Confalto Rota. O controle de Salvador opera em 120, decimal 8 e o transponder 5531. Para Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, Upper Lulu 16, Belo Horizonte Trivia. 1208 ao controle, 5531 ao nosso transponder. Força na 6311, o cotejamento está correto, chame pronto, footback, estacionamento. Chamará. Dia Gol 982, final ILS X-Ray, pista 10. Bom dia, Gol 982, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, tem baixar travada, ajuste no 0 no 3, Gol 1982. Mike Eco Delta, visual com banho da Gol, próximo ao externo. Afirmativo, está visual com ele. Após o banho da Gol, segue na retaguarda do mesmo, para o 17 com base pela direita. Está ciente, Delta. Passou a senhora identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 0 no 3. 050, chegada Mare, ajustado no 0 no 3, o chamamento é 2.0. Uno Taxi Índia, ponto espera da 10, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 3, bom voo. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike Controle Salvador, acendo identificação. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 040, limite radial 300 de Salvador. Desça até o nível 060. Chaneve 250, controle. Possibilidade boa, tudo, autorizado. Seu 0620. Delta, reparte na base para final do ano 7. Reportará a base para final do ano 7, Delta. Baixa a trava. Aviento 2, solo 35, livre direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Livre direito, 2, 1, 9, gol 9, 8, 2. Tá, base da 1, 7, ô, Mike Delta. Sente o Mike Eco Delta, cheque o trem, livre pouso na 1, 7, vento no 0, 0 graus, cono 2, nós, altímetro no 0, no 4. Tá, baixado e travado, Mike Eco Delta. Controle hoje, né, 250, autoriza 2000. Autorizado a final do procedimento LS previsto no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, repórter estabilizado. Altímetro 0 no 4, está autorizado LS X-Ray, hoje, né, 250, autoriza 2000. Agora, próximo, 3896 Cocker Dentist, certified level 070, clear my arrival, film 31014. Sujá na 250? Não, pode ser. Gente, observe a aeronave iniciando corrida, a linha mantém, direto no Zulu. O instrumento mais próximo que eu tenho 250 é a Rabu aí na 259. Quer fazer essa? Discorda na controle, só um minuto. Solo, gol 1982, que drop. 982, táxi Alfa, Juliette, portal 5. Alfa e Juliette para o 05, gol 1982. Escreve táxi, bate 4. 59, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, graças, bom trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, até 3259, passando 1300. Aguardo. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike. Para o localizador direita, proa 065, desça para 3 no pé. Reporte estabilizado. Proa 065, 3 mil pés, vai direto. Então, 3859, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da El. 360, nossa saída indicada foi Arbor, senhor. Corrigindo. Tuba nível 360 na saída Arbor TAN 3859. 360 Arbor TAN 3859. Já temos o Lully, decolar down no zero, vento 090 graus, com 3 nós. 6729 na posição número 2. 7729, está livre, se tiver funcionamento, chame pronto o táxi. Obrigado. Fala, Salvador, voo no 073, vindo do hotel para Forte e Porto Seguro. Informação Yankee, aguarde a coordenação e cópia. Guardando, poderia participar a saída por inglês? A informação é Índia e a saída é da El. A saída da El, não aguarda a cópia do Porto Seguro, 73. Quilo Zulu na escuta. O meu Eco Zulu Eco, controle Salvador, acende identificação, autorizado chegada a mão. Desça para o nível 060. Vai prosseguir na Arboa e acender o 025, controle 208, torre 1895, aciona 0162. Controle 1250, solicita a proa do Índia Serra negativo. Índia Serra negativo, proa de Duna. Paciente, então, proa de Serra 25. Proa de Duna. Proa de Duna. Papa Tango Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, sul para o nível 100 na saída Momo. Quem está livre da reação? 025. Vai Juliette, vai, fez um quesito 5 graus aí, o que já está retornando? Mike Juliette e Mike da presente voa Duna, desça para 3 ou menos. Presente Duna, 3 mil pés, mais direto, mais. Sim, e o controle solicitou que o senhor mantém os 2 mil, decolando, mantém na proa, até atingir 2 mil. Correto, chama a tua orçamento táxi. Mantém condições lá, chama agora a torre 118 decimal 95. 4073. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 340, decola da 10 com a curva direita na saída da Euleda, após direto via Upper Whisky 50. O controle é PR 120, décima 8 e o transponder 5534. Autorizado Porto Seguro no nível 340, decola da 10, direita, saída da Euleda e segue direto na base Upper Whisky 50. Controle 208-534, transponder. 534, transponder, chame para um feedback para o momento, gol 1073. 1073. Autorizado, Salvador, Salvador, a mil pés, decola no 7, curva esquerda, no corredor forte. Controle APR 120, décima 8 e o transponder 0171. Liberal, suporte 4, 2 a bordo, estacionamento está torre 11895, ajuste altímetro no 014. Romeu Max, Juliette Max, está autorizado a final do procedimento LS satisfeito, separa 2 no pé e reporta estabilizado. Altímetro agora em Salvador, no 0 no 4. Certo, reporta estabilizado, Max, Juliette Max. Trip 5221, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8. 1288, trip 5221. Reduz a velocidade 2209. 220, 330. Liberal, 2 a bordo, acionamento de táxi, torre 1895. Gentileza ao táxi do 6729, 183 a bordo, 3,50 galeão. 6729, está autorizado o táxi via Índia, ponto espera do 10, chame torre 1185. O ajuste altímetro no 0, no 4, bom voo, bom dia. 14, 295, obrigado, excelente dia, tá bem, todos. Lima, Lima, Alfa, poderia confirmar o PAD de pedido que decola? Gente, Lima, Lima, Alfa, está autorizado, Salvador, Salvador, a mil pés, decola do 17, curva esquerda, na corredor forte, controle aparelho no 20, décima 8 e o transponder 0122. 1118, 1118, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, 1119, bom dia, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 3-9, altímetro no 0-4. Altímetro 2-0. 896, desça para 3 no pé, altímetro no 0-1-4. Vetoração mantém presente pro limite lock. 3000 no 0-4, mantém a proa, limite ao lock, então 3-8-3. Visual, guarda da Europa. Segue na retaguarda do mesmo para o pátio 4, é parte na curta final. A retaguarda do Oceané. Que o Zulu chamou para o táxi. Autorizado, chama para o ingresso. Autorizado, chama para o táxi, Lima Lima Alfa. Autorizado, chama para o táxi. 3859, chama o centro Recife 128, decimal 8. 3858, seu 3859, grave. É 29, já pegou o chinês na curta final ali, não tem no zero. Moro Oceano ali, mantém, minha 79. Guardião 01, no vento 090 graus, cono 29, altímetro no 0 no 4, reporte solo controlado. No 0 no 4, reportará no solo controlado, guardião 01. Completa a redução 1809, aguardando o vetor final para o localizador. Vai seguir tráfego na aproximação, Charlie 525, está agora posição 2 horas 7 minutos. Presidente, copiou a informação. 3896, controle de Salvador. Prossiga. Copiou a informação? É negativo. É, foi informado anteriormente, vai seguir traço na aproximação, agora posição 2 horas, 7 milhas, 1409 graus, Charles 525, reduz a velocidade 1709, aguardando o vetor final. Afirmativo, reduzindo, aguardando o vetor final, tá 3290. 541, vou chamar, é 250. Guardião 01, solos 48, frequência livre. Bom, Chalé, 63, 1-1, a 01, se tiver cancelamento, tá pronto. Boa, Chalé, 63, 1-3, aguarde putback cancelamento. Alfa Tango Tango, vai se copiar. O Chalé 6311 copiou a torre? A senhora havia falado 6313, me pediu se foi pro 1-1 ou pro 1-3, o que é pra fazer? Experimentei a letra que foi, reporte estabilizado. 2000, pronto e turno, atualizando a final, vai chamar estabilizado, tá 3-2 também. Pois, aquele abraço. O Chalé 6311 mantém a posição e aguarda. Salvador, excelente dia, 6729 da VEB. Então, obrigado, bom dia também, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El, após Leda direto Brilho. Da El, Leda Brilho, posso uma Leda? Autorizado. Valeu, obrigado. 00, decolando 17, curva à esquerda na saída Momo, Flock, controle APL 120, decimal 8, transponder 5535. É, de desempenho, vamos passar o outro tráfego na frente, está livre o táxi, mantenha o taxiway livre, acesse o taxiway livre. Poderia confirmar pessoas a bordo? 4 a bordo, estacionamento de táxi, torre 1895, ajuste no 014. 00 graus, como 4 nós, altímetro no 014, aguarde autorização para pouso. Juliette, Mike. Que usou o livre decolar dando 7, ventou no 00 graus, como 4 nosso. No 2, 8, decimal 8. Autorizado, chamou o táxi. 3896 vai passar Duna, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895 da 3896. Estacionamento, você não tem um táxi. Iniciando o estacionamento, hora para o táxi, né, 39. Juliette Mike, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 00 graus, como 3-9, altímetro no 0 no 4. Abaixou e travou, Mike, Juliette Mike, autorizado. O Whisky Uzulu, decolado ao 5-2, controle 120, decimal 8, bom voo. Está autorizado, se tiver estacionamento, chame pronto táxi. Chamar a táxi, já está. Whisky Uzulu. Papatango, Whisky Uzulu, contato radar na decolagem. 2 para 2, não foi, não sei dar. Primativo. Para 2000 na ala. Está no corredor AXE. Controle a pera em 120, decimal 8 e o trecho para 120, 116. 4, número 2 no táxi, chama no ponto de espera. November Alpha vai seguir como número 3 no táxi, chame pronto para ingresso. Suíte 02 a bordo, acionamento de táxi, torre 1895, posição 0-4. Para 2 no pé, a porta estabilizada. Confirme, TAM 3896, chamou a torre. Ah, negativo, mas já aproveitando, passo externo, passo travado. Gente, aguarde pista livre. Fazendo. Autorizado o acionamento, aguarde para o táxi. O 4 no 4, controle Salvador, aciona identificação. Jet Mike, solo 5-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Salvador, autorizada a chegada Mare, mantém o nível 1-3-0, chame pronto para a descida. Altímetro no 0 no 4. Ok, Alfa Tango, foi anotado aqui, parte diferente, mas estamos visuais agora. Livre ingresso, é patinado e pronto. Do pátio 4, chama no ponto de espera. Confirmando então, estava na Aerostar. Chama no ponto de espera. 073 para o táxi. 154 a bordo, 3 horas e 12 de autonomia, o Terna ganhou. 154, 3 horas e 12, alternando o Galeão, vai prosseguir até através do 5, aguardando para prosseguir a retaguarda do Chané. Através do 5, aguarda para prosseguir com o Chané, não quero prosseguir. Para o táxi, o Chané 6311-170 a bordo, autonomia de 5 horas e 20, alterna o Galeão. Segue via Índia e Alfa, enquanto no ponto de espera, chama a torre 118.95, altímetro marca agora 1014, tem bom voo, ou chame a 311. Corrigindo agora para 1014, direita, ponto de espera está 10.895, obrigado, bom dia. Bom dia. Fique atento ao sinalizador no pátio 3, tem contato visual com o mesmo daqui, quando lá, felicite por gentileza. Decimal 9. Direito, 129, obrigado. 112, 295, última de marca 1014. 0, 1, 2, 3, 0, 2, 9, 5, 0, 7, 3. Tango Tango, após decolagem, vai manter pro até 3.000. Solo Salvador, muito bom dia, tá 3896, livrou-se, escuta. Bom dia, 3896, Alfa, aqui, Lutate, correção. Prossegue via Alfa Juliette pro 612. Alfa Juliette, 612, obrigado, 3890. É o papão Rondel, é a parte externa. É a parte externa, é com o Zueco. A gente tem só a porta do externo, é uma base na direita da 17, né? Se possível. Suficiente. Torre Salvador, Oxané, 63 no 1, bom dia, tá pronto. 63 no 1, bom dia, linha decola da 10, vento 080 graus, como 5 nós. A linha decola da 10, 63 no 1. Posição alinhado. Regras visuais é o 5-8, da presente segue para o 1-7 com base pela direita, reporte na base para sinal. Passar a base para sinal, o eco do eco. Alô Salvador, bom dia, gol 983. Direto Cairo Lorenzo, esse que lutou. Na sua escuta para a qual está ciente da informação índia na posição 5. Tango Tango, livre decolada 17, vento 080 graus com 14 nós. 31, decolada 59, controle 120 decimal 8, bom voo. Ao 59, 208 agora, obrigado, bom dia. Júlio Salvador, muito bom dia, Oxané 6311. Oxané 6311, contato radar na decolagem, tudo para o nível 310 na saída da EL, após leda direto Brito. Fechou a saída, até o 360. Após 2000, pode voar direto da Elton? Autorizado. Obrigado. 3, livre táxi, chama para o ingresso. Alfa Tango Tango, decolado ao 00, controle 120 decimal 8, bom voo.